gente aprendeu a chamar de problema tudo aquilo que acontece na nossa vida que a gente não gosta muito. Vamos chamar de coisas negativas. Negativas porque a gente acha negativas. E dentro desses problemas, alguns a gente consegue identificar a origem deles. A gente sabe que a gente faz algumas coisas e o problema surge ali na frente. Um exemplo clássico, se eu cometo um crime e eu vou preso, eu sei que foi por causa de alguma coisa que eu fiz. Mesmo que eu ache injusto e tal, mas eu sei a origem. Mas tem algumas coisas que acontecem que a gente não consegue identificar de onde veio. A gente só sabe que caiu na nossa mão esse problema. E aí a gente não entende de onde surgiu essa situação. E tem exemplos também que acontecem frequentemente. Muitas vezes a gente diz assim, incendiou a casa e ninguém morreu. Por sorte ninguém morreu. Então a gente identifica ali um problema, um azar, incendiou, e uma sorte, ninguém se machucou. Será que a produção dessas coisas estaria dentro dessa configuração de sorte e azar? Que a gente usa tanto, né? Que sorte, que azar, ou de uma forma também simplista, é o destino. Até pode ser o destino se a gente entender como é que é esse funcionamento desse mecanismo. Quando a gente não consegue, então, identificar esses problemas, ou porque a gente não entende, ou porque realmente não tem origem nessa vida, ele tem uma origem mais para trás. Origem numa vida anterior. E o Beto falou de reencarnação, que é o princípio, vamos dizer, básico para a gente conseguir aceitar isso. Aceitar no sentido de entender, e dentro desse entendimento, perceber a nossa posição dentro de cada uma dessas situações. Bom, se foi alguma coisa ali atrás e está acontecendo agora, a gente volta para aquele conceito de Deus. Será que Deus só é bom quando Ele atende aquilo que eu peço? Quando eu vou lá e rezo, às vezes desesperado, pedindo para que Ele atenda esse meu pedido? Será que quando alguma coisa acontece que não é do meu agrado, então, o que que está acontecendo? São questionamentos que a gente vai fazendo, porque na nossa vida é como se fosse uma tela preta. Quando a gente não conhece alguma coisa, é uma tela preta. Tudo desconhecido, tudo sem entendimento. À medida que a gente vai conhecendo alguma coisa, a gente vai dando um pouco de claridade para isso. É difícil que ela fique totalmente branca, porque a verdade, o conhecimento pleno, a gente não tem ele na totalidade. A gente tem fragmentos de conhecimento, fragmentos de verdade. Muitas vezes a gente se adona de uma verdade achando que ela é absoluta. E no confronto com a verdade do outro, a gente vê que o outro também tem razão. Fragmentos. Dentro dessa tela preta, então, a gente vai clareando através do conhecimento, vai aprendendo e vai entendendo. Dentro dessa questão de passado, dentro da lei de causa e efeito, a gente vai vendo que tudo que a gente faz, ela tem uma resposta. E é interessante observar da forma como resposta. Porque a gente tem uma cultura de que a gente é punido, que é o que a gente faz é de errado, é pecado, que tudo aquilo que foi feito sob a forma de erro, ele tem uma força muito grande. Isso nos prejudica, porque parece que é errado errar. E se a gente não sabe, o erro faz parte do aprendizado. É um processo para se atingir um estado de perfeição. É preciso passar pelo erro. Então é natural. A culpa, ela não nos ajuda muitas vezes a erguer a cabeça e continuar. Dentro dessa questão da nossa vida, dos problemas que acontecem, A gente às vezes se revolta. Por que comigo aconteceu isso? Porque a gente olha só do nascimento para cá. Então a gente não encontra a causa e a gente às vezes se revolta. A gente às vezes questiona Deus. Por que comigo? Se eu sempre fui tão bom, se eu sempre fiz tudo tão certinho. Então, eu falei em rever conceitos sobre Deus, sobre reencarnações, porque a gente vai começar a entender algumas coisas. Porque a gente só questiona quando as coisas ruins acontecem. E as coisas boas, e todas as potencialidades que a gente nasceu com elas. Que de repente o outro, até dentro de casa mesmo, o irmão, não tem as mesmas potencialidades que eu. Tem menos? Então Deus aí ficou injusto, né? Ele deu para um mais do que ele deu para outro. Reencarnação, crença em Deus, fé, para poder às vezes suportar algumas dessas dificuldades. Esperança, né? Fé e esperança caminham juntas. Porque eu tenho que olhar lá na frente. O que que essa situação quer provocar em mim de positivo? Não é de negativa, é de positivo. Resignação para aceitar e saber que é uma força superior, que é um mecanismo, que não é uma determinação, é um mecanismo que faz com que o equilíbrio e a harmonia sejam retomados. Imagina, nessa questão do esquecimento, quando a gente se torna pai ou mãe, que a gente recebe, né, a nossa família, uma criaturinha pequena assim. E a gente, através do sentimento, a gente olha para ela e se desmancha em carinho. Se a gente soubesse, talvez, da relação que a gente teve antes, não que ela fosse, mas da relação que a gente teve antes, que foi talvez conflituosa, talvez a gente não conseguisse olhar para ela com esse carinho. Talvez aquilo provocasse em nós um certo temor, um sentimento diferente. Dentro desse mecanismo reencarnatório, em que a gente cai dentro da família certa, que a gente precisa acertar algumas coisas, precisa aprender, ele só é possível, esse mecanismo, através desse esquecimento dos dois. A gente às vezes tem alguma tendência de às vezes não consegue se dar muito bem com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Eu tenho uma dificuldade às vezes de relacionamento com eles. Não sei porquê. Alguns mais, outros menos. É nesses que a gente tem que focar mais. É nesses que a gente tem que se dedicar mais. Onde a gente percebe a dificuldade, é ali que é o ponto. Talvez o ponto-chave dessa reencarnação. É onde eu tenho que trabalhar mais. Onde está tudo certo, está tudo pleno, está tranquilo. Aqueles ali com quem a gente tem essas facilidades, essa harmonia, nós nos ajudamos um ao outro para ultrapassar essas outras dificuldades. Mas é ali que eu tenho que focar. Então muitas vezes a gente foge do problema. Não está dando certo ali, não consigo conviver com eles, eu vou para o outro lado. Eu abro mão da oportunidade que eu estou tendo. E os casamentos, eles são interessantes porque nós nos encontramos ao longo da vida, muitas vezes em lugares distantes, está um e está outro, e por algum motivo nós cruzamos as nossas vidas. E tem uma força muito forte, que é a força da atração. Quando a gente estuda química lá, os elementos químicos, eles, antes de se tornarem elementos químicos, eles procuram um ao outro para se estabilizarem, para encontrarem o seu equilíbrio. É uma força de atração. E nós, de uma certa maneira, nos atraímos por aqueles pelos quais nós precisamos nos reencontrar. É a primeira força. Depois, muitas vezes no convívio, essa força já não é tão atuante e a gente acaba se chocando um pouco. convergindo um com o outro. Mas é interessante a gente pensar a forma como esse processo da vida nos coloca frente a frente, nos dá a oportunidade de nos encontrarmos. É uma grande força. E dentro desse processo ainda de relações, de convívio, se a gente tivesse a oportunidade de, quando a gente olha um para o outro, buscar do passado o que éramos antes, em muitas situações o nosso orgulho talvez ele novamente nos impedisse de ter uma relação harmoniosa, ou olhando a gente, como foi dito pelo Beto, a gente se envergonhasse de alguma coisa que a gente fez e a culpa novamente nos impedisse de ter sucesso naquela relação. E muitos deles a gente consegue se sentir simplesmente feliz do lado da pessoa, uma felicidade que a gente às vezes não sabe de onde vem, mas vem de um passado de forma harmoniosa. Não são só coisas ruins, né, nas nossas relações, tem muitas coisas boas. Mas a questão é que o mais importante não é as lembranças que a gente pode ter, mas é o sentimento que brota, as tendências que surgem, as ideias com relação àquilo, porque são um indicativo do que a gente precisa fazer. Retomando, quanto mais difícil, mais é onde eu tenho que focar. É onde eu tenho que observar mais, onde eu tenho que talvez tirar de mim aquele trabalho, aquela disciplina para conseguir vencer, às vezes, uma tendência que é de afastar. É ali que eu tenho que unir. De novo, né? Nada é por acaso. E se nós estamos, às vezes, lado a lado, é por algum motivo. Tem aqui no Evangelho dos Espíritos alguns capítulos que falam sobre esse esquecimento do passado, das necessidades, dos porquês, do quanto é benéfico para nós, do quanto nos facilita, ao invés de nos prejudicar. A gente às vezes gostaria de saber, sempre achando que, olhando para trás, a gente só encontraria coisas boas, momentos gloriosos. E na verdade, se hoje nós temos tantas dificuldades ainda, tantas tendências para trabalhar, mais para trás, provavelmente, a situação ela seja um pouco mais difícil. Viemos numa caminhada evolutiva, com certeza, melhorando um pouquinho a cada vez. Mas, parando e escutando, às vezes, silenciando, a gente consegue ter os caminhos que nos levam, às vezes, aqueles propósitos que nós pedimos até. Muitas vezes, quando nós reencarnamos, a gente tem a possibilidade de solicitar algumas coisas, algumas privações, algumas aproximações. Então, se foi solicitado, a gente tem que se empenhar para tentar fazer o melhor possível, que é tão curto esse espaço de tempo, que quando a gente vê, a gente já está de volta.